Seção 24 de Joanna Eyre, Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 24, capítulo 24. Enquanto me levantava e vestia, ruminava o que acontecera e perguntava-me a mim mesma se não teria sido um sonho. Só mais tarde, depois de ter visto o Sr. Rochester e ouvido de novo as palavras de amor e promessa, fiquei certa da realidade. Penteando-me, notei no espelho que meu rosto já não me era comum como dantes. Esperança luzia nele, e a cor revelava vida nova. Meus olhos pareciam ter penetrado na fonte da felicidade e embebendo dela raios luminosos. Muita vez, receando que meu amo não gostasse de meu olhar, esquivara-me a fitá-lo, mas já tinha confiança de que minha expressão não lhe abafava o afeto. Tirei da cômoda um vestido simples de verão. Devia sentar-me bem, sendo que nunca o tinha posto em disposição mais ditosa. Corri ao vestíbulo e não estranhei que a tempestade noturna sucedesse, trazida nas asas de uma brisa fresca e fragrante, uma manhã radiosa de junho. A natureza não podia deixar de ser alegre quando eu estava tão feliz. Uma mendiga, com sua filha, ambas esfarrapadas, subiam do portão. Fui-lhes com passo leve ao encontro e deitei-lhes nas mãos todo o dinheiro da minha bolsa. Merecedoras ou não, deviam partilhar de meu júbilo. Os corvos grasnavam, os pássaros cantavam, mas nada havia tão alegre e melodioso como meu próprio coração exultante. A senhora Fairfax surpreendeu-me ao chamar-me com tristeza no rosto. — A senhorita Eyre não vem almoçar? Durante a refeição, ficou muda e fria, mas não me podia explicar ainda com ela. Eu tinha que esperar também até que o amo lhe desse a explicação. Comi o que pude e fugi para cima. Encontrei-me com a Adélia, que saía da escola. — Aonde vai a menina? São horas de lição. — O Sr. Rochester mandou-me ter com Sofia. — Onde está ele? — Ali dentro. Entrei. — Vem dar-me os bons dias, disse ele. Avancei alegre e não foi só uma palavra fria, nem só um aperto de mão que recebi, mas sim um abraço e um beijo amoroso. Parecia-me tão natural ser eu assim amada e acariciada por ele. — Joanna, és como uma flor desabrochada, risonha e bonita, disse ele. — Na verdade, muito bonita esta manhã. Será este meu grãozinho de mostarda? A fada pequena, pálida, esta menina, rosto de sol, faces de romã, lábios de rosa, cabelo liso e olhos radiantes cor de avelã? Meus olhos eram verdes, leitor. Desculpa-lhe o engano. Para ele, tinham mudado a cor. Senhor, é a Joanna Eyre. Em breve, Joanna Rochester, acrescentou. Daqui a 4 semanas, Joaninha, nem um dia mais tarde. Ouves? Ouvi, sem compreender bem. Fiquei tonta. O sentimento que a este aviso passou por mim foi mais forte do que a alegria aguentava. Alguma coisa feriu-me, estonteou-me. Foi quase medo. Joanna, estavas corada e agora ficas pálida? Que quer dizer isso? Porque o senhor me deu um nome novo. Joanna Rochester. É tão estranho. Sim, senhora Rochester. Continuou ele. A jovem senhora Rochester. A jovem noiva de Fairfax Rochester. Não pode ser, senhor. Parece incrível. Seres humanos nunca neste mundo gozam felicidade completa. Meu destino não pode ser diferente do dos outros. Imaginar que tal sorte pudesse caber a mim é um conto de fadas, um conto quimérico. Que eu hei de começar a realizar ainda hoje. Escrevi esta manhã a meu banqueiro em Londres que ele mande certas joias com ele depositadas, heranças das senhoras de Thornfield. Dentro de 1 ou 2 dias, posso derramá-las em teu regaço, pois tu deves gozar de todos os privilégios e de todas as atenções que teria com minha noiva se fosse filha de um par. Ah, senhor, deixe-se de joias. Nem gosto de ouvir-lhes o nome. Pedras para Joanna Eyre. É desnatural, descabido. Queria antes não tê-las. Eu próprio porei a corrente de diamantes em teu colo, o diadema em tua testa, pois assim é que te convém, sendo que a própria natureza te imprimiu o cunho de nobreza. Eu algemarei esses pulsos delicados com braceletes, calçarei esses dedos transparentes de anéis. Não, não, senhor. Pense em outras coisas, fale em outro assunto e outro tom. Não se me dirija como se fosse a sua bela, eu sou a sua simples governante. A meus olhos és uma beleza conforme o meu coração, fina, aérea. Quer dizer franzina, insignificante. O senhor está a sonhar ou a brincar? Pelo amor de Deus, não seja irônico. Farei que todo mundo se curve ante a tua beleza. Prosseguiu, enquanto eu ficava cada vez mais apreensiva pelos modos que tomava, temendo que se iludisse a si mesmo ou pretendesse iludir-me a mim. Hei de ornar minha Joana com cetim e rendas. Rosas deverão entrelaçar seu cabelo. Cobrirei com um véu de preço inestimável a cabeça que amo sobre todas. Então o senhor já me não conhecerá e eu já não serei a sua Joana Eyre. Seria um macaco num traje de arlequim, um corvo com plumas de pavão. Antes tomara ver o Sr. Rochester ataviado de lantejoulas e berloques de palhaço do que vestir roupagens de dama da corte. Nem eu digo que o senhor é bonito, apesar de o amar inteiramente, muito demais para poder lisonjeá-lo. Não me lisonjei a mim tampouco. Mas ele, sem atender a meus rogos, continuou na mesma. Ainda hoje te levarei de carruagem a Millcot, onde deverás escolher alguns vestidos. Disse-te, casaremos daqui a 4 semanas. O ato far-se-á bem sossegadamente, ali, na igrejazinha. E depois voamos diretamente à capital. Com breve demora, levarei meu tesouro para regiões mais vizinhas do sol, para os vinhedos da França, para as planícies luxuriantes da Itália. Hás de ver tudo o que há de célebre na história antiga e de progresso moderno. Hás de provar também a vida da sociedade e de aprender a avaliar-te, comparando-te com as demais. Hei de viajar e com o senhor? Hás de deter-te em Paris, Roma, Nápoles, em Florença, Veneza e Viena. Onde quer que eu estive, tu deves passar. Onde pisou a minha pata, deve tocar teu nínfeo pé. Faz 10 anos que rompi pela Europa como um desvairado, tendo por companheiros desgosto, ódio, raiva. Agora quero tornar a visitá-la, puro e são, com um anjo consolador a meu lado. Ri dele ao ouvir isto. Eu não sou um anjo, nem o seria até morrer. Serei sempre eu mesma. E o Sr. Rochester não deve esperar de mim nem exigir nada de celestial, porque não pode obter de mim tão pouco como eu do senhor. O que esperas, então, de mim? Por breve espaço será como agora, mas isto há de passar daí a nada. Depois ficará quase frio, depois caprichoso e mais tarde severo, e terei que me esforçar para lhe agradar. Porém, tendo-se acostumado bem a mim, pode ser que goste de mim. Digo goste, não ame. Suponho que seu amor vai arrefecer dentro de 6 meses, mais ou menos. É este o prazo de amor mais longo que homens marcaram em romances. Mas assim como assim, confio que como amiga e companheira, nunca me hei de tornar repugnante de todo a meu querido amo. Repugnante? Acho que gostarei de Joana de novo e sempre de novo. E vou forçar-te a confessar que não somente gosto de ti, mas sim te amo de veras, com fervor e constância. Ora, o senhor sabe que é caprichoso. Para mulheres que me fascinam só pelo rosto, torno-me o próprio diabo, quando descubro que não têm coração nem alma, quando revelam sua nulidade, trivialidade, talvez imbecilidade, rudeza e mau gênio. Mas para olhos claros, linguagem eloquente, para almas feitas de fogo, para caracteres elásticos e ao mesmo tempo flexíveis e estáveis, tratáveis e consistentes, para com estes, serei sempre terno e leal. Já fez a experiência de um caráter semelhante? Já amou a algum? Amo-o agora. Mas antes de mim, se de todo não me é possível ainda que de longe corresponder a seu ideal? Nunca encontrei tu igual, Joana. Tu me agradas. Tu me dominas. Parece submeter-te, e quando não gosto desta impressão de flexibilidade que dás, pois enquanto entrelaço esta corda branda e assedada em redor de meus dedos, sinto perpassar-me o braço e o coração como um choque elétrico. Sou influenciado, conquistado, e este domínio é mais doce do que posso exprimir. A conquista que me vitima é feitiçaria mais absoluta de que qualquer triunfo que eu pudesse conseguir. Por que ris, Joana? Que quer dizer essa mudança inexplicável, misteriosa em teu rosto? Estive a pensar. O senhor desculpe a ideia, veio-me sem eu querer. Estive a pensar em Hércules e Sansão com suas encantadoras amantes. Estiveste? Ah, malandra! Psiu, senhor, não está a falar com juízo. Entretanto, não há de duvidar que aqueles heróis, depois de casados, teriam soldado com a severidade de maridos a meiguice de amantes, e assim, receio, o senhor também há de fazer. Estou curiosa por saber como me há de responder daqui a um ano, quando lhe pedir um favor que não acho conveniente ou fácil de conceder. Pede-me alguma coisa, agora mesmo, Joaninha. Só uma coisinha, desejo que me peças. Pois não, senhor. Já tenho um pedido formulado. Fala. Porém, se me olhas e me sorris com essa travessura, prometo conceder-te tudo antes de me pedires, o que me fará ridículo a teus olhos. De maneira alguma, senhor. Peço só que não mande vir as joias e que me não coroe de rosas. Seria como bordar a ouro este lenço ordinário. Seria dourar ouro puro, é o que seria. Mas teu desejo cumpre-se. Darei contra-ordens ao banqueiro. Entretanto, ainda não me rogaste nada? Só pediste que retire um presente? Faz outra prova. Pois então queira satisfazer minha curiosidade, que está muito excitada sobre um ponto. Ficou perturbado? O quê? O quê? Disse apressadamente. Curiosidade é um pedinte perigoso. Ainda bem que não fiz voto de aceder a todo e qualquer desejo. Mas desta vez não haverá perigo, senhor. Diz-o, Joana. Mas oxalá desejasses metade de minhas posses antes que a chave de um segredo. Ora, rei Assuero, de que me serve metade de seus estados? Julga-me um usurário judeu que quer empregar seu dinheiro em bens de raiz? Antes quereria ter sua confiança sem reserva. Nem me há de excluir desta, sendo que me introduz em seu coração. Joana, convido-te a conhecer em mim tudo o que vale a pena. Mas, pelo amor de Deus, não desejes carregar-te contrastes inúteis. Não cobices veneno. Não te tornes uma Eva para mim. E por que não, senhor? Há pouco me disse quanto gostava de ser conquistado, quão agradável lhe era ser persuadido. Não será melhor aproveitar sua confissão e começar a lisonjear, pedir e chorar, se for necessário, e teimar só para ensaio de meu poder? Desafio-te a tal experiência. Fica-me importuna, presumida, e acabou-se a brincadeira. Deveras? O senhor larga cedo. E que olhar severo não tem agora? Suas sobrancelhas ficam tão grossas como meu dedo, e sua fronte parece-me com quem uma poesia vi chamar um castelo azul ferrete de nuvens trovejantes. Será este seu olhar de marido? E se esse vai ser teu olhar de esposa, devo em breve abandonar a ideia de me consorciar com uma salamandra. Mas que queres, pequena, dize? Ora, já está menos que cortês. Gosto, porém, mais desta rudeza que de lisonjas. Antes ser uma pequena do que um anjo. O que tenho a perguntar é, por que se empenhou tanto em me fazer crer que se ia casar com a senhorita Ingram? Isto é tudo? Graças a Deus que não foi coisa pior. E alisou a fronte carregada. Olhou para mim sorrindo e passou a mão sobre meu cabelo, como que bem satisfeito de ter escapado a um perigo. Acho que posso confessar-me deste pecado, mesmo com risco de zangar um pouco a minha Joana. E vi que este espírito, quando indignado, não é uma geleira. Ontem, na noite fresca de luar, até faiscavas, quando te revoltastes contra a tua sorte e reclamaste ser igual a mim. Joaninha, para nós não nos esquecermos disto, foste tu quem me fez a oferta. Pois não, mas vamos ao ponto, senhor. A senhorita Branca. Bem, fingi namorá-la porque queria fazer-te tão perdida de amor por mim como eu estava por ti. e porque sabia que, com ciúme, me suscitaria o melhor aliado. Excelente, mas agora o senhor é muito pequeno, nem um ponto maior do que o meu dedo mínimo. Foi uma vergonha, um escândalo proceder desta maneira. Então, não teve nenhuma consideração pelos sentimentos da senhorita Branca? Os sentimentos dela concentravam-se em um só, no orgulho, e este se deve humilhar. Joana, estavas com ciúme? Não se incomode com isto, que não lhe importa nada. Responda-me mais uma vez e sinceramente. Não acha que a senhorita Branca sofrerá com seu namoro fingido? Não se sentirá abandonada, desprezada? Impossível. Já te disse que ela desertou de mim. A ideia de minha insolvência resfriou, ou antes, extinguiu-lhe a chama em um instante. O senhor tem um espírito esquisito, calculador, e temo que seus princípios sejam excêntricos em um ou outro ponto. Joana, meus princípios nunca foram castigados. Talvez se tenham torcido um pouco pela falta de atenção. Mais uma vez, e sério, posso eu gozar da minha grande dita sem recear que alguém sofra as amarguras que me torturavam até há pouco? Sim, podes, criança. Não há nenhum ser em todo o mundo que me tenha amor puro como tu. E este bálsamo eu deito-o em meu coração. Joana, creio em teu afeto. Volvi meus lábios para a mão que pousava em meu ombro. Amava-o muito, mais do que me atrevia a confessar a mim mesma, mais do que palavras podiam exprimir. Pede mais alguma coisa, disse ele. É uma delícia para mim ser rogado e ceder. Minha petição está pronta. Comunique suas intenções à senhora Fairfax. Ela viu-me ontem de noite com o senhor no vestíbulo e ficou escandalizada. Explique-lhe o acontecido antes de eu tornar a vê-la, porque dói-me ser julgada mal por uma mulher tão boa. Replicou. Vai a teu quarto e põe o chapéu. Quero que me acompanhes a Millcote. E enquanto te aprontas para o passeio, vou fazer luz à velha dama. Pensava ela que tinhas dado o mundo pelo amor, considerando isto boa troca? Deve ter pensado que me esquecia de minha posição e da sua, senhor. Posição? Quem fala em posição? Tua posição é em meu coração e na nuca dos que te querem insultar. Anda, depressa! Vesti-me em um momento e, quando ouvi o senhor Rochester sair do quarto da senhora Fairfax, corri para lá. Ela estivera a ler a porção diária da Bíblia Sagrada. O livro, com os óculos em cima, estava aberto diante dela. A informação fizera-a esquecer a leitura. Seus olhos fixos na alvura da parede exprimiam a surpresa de uma alma tranquila que foi perturbada por novas extraordinárias. Vendo-me, acordou, fez um tal ou qual esforço por sorrir-me e formulou algumas palavras de congratulação. Mas o sorriso gelou-se-lhe nos lábios e a frase ficou truncada. Pôs os óculos, fechou a Bíblia e afastou um pouco da mesa sua cadeira de rodinhas. — Sinto-me tão perplexa — começou. — Nem sei o que dizer, senhorita Eyre. De certo não estive a sonhar, ou estive? Sabe, às vezes quando sozinha começo a cochilar e imagino coisas que nunca aconteceram. Mais de uma vez fantasiei em tal ocasião ver entrar meu marido, morto há 15 anos, e assentar-se ao pé de mim e chamar-me pelo nome de Alice, como em vida. Ora, pode dizer-me se é verdade que o senhor Rochester a pediu em matrimônio? Não ria de mim, mas julgo de fato que ele entrou aqui há 5 minutos e me anunciou que daqui a 1 mês a senhorita seria sua mulher. Ele me disse a mesmíssima coisa. Disse? E dá-lhe fé? Aceitou-o? Sim. Olhou-me desconcertada. Nunca teria adivinhado. Ele é um homem altivo. Todos os Rochester o eram. E ao menos o pai amava o dinheiro. Também ele sempre foi taxado de econômico. E pretende casar consigo? Assim me disse. A viúva passou revista à minha pessoa e li em seus olhos que não achou o encanto bastante forte que resolvesse o enigma. — Isso passa além do meu horizonte — continuou. — Todavia, não pode haver dúvida, sendo que a senhorita Mudiz. Em tais casos, porém, é ordinariamente bom visar igualdade de posição e fortuna. E a diferença de suas idades é de 20 anos. Ele quase podia ser seu pai. — De modo algum, senhora Fairfax — exclamei incomodada. — Ninguém que nos tenha visto juntos pode supor isto. O senhor Rochester parece ser tão moço como muitos aos 25 anos. — E será por amor que quer casar? Fiquei magoada com essa frieza e incredulidade que as lágrimas me inundaram os olhos. — Então será impossível que o senhor Rochester tenha uma afeição sincera por mim? Sou um monstro? — Isto não. A senhorita melhorou muito nestes tempos e devo dizer que o senhor Rochester gosta da menina. Sempre notei que a senhorita era sua favorita. Por vezes fiquei um pouco receiosa com isto mesmo e queria pô-la de sobreaviso. Mas custava-me sugerir até uma remotíssima possibilidade de qualquer mal, pois sabia que tal ideia a havia de incomodar e ofender. E a senhorita continuava sempre tão discreta, modesta, sensível. Por isto mesmo, não se podia dizer o que sofri ontem de noite, quando a busquei por toda a casa e não a achei, nem ao amo. E só à meia-noite a vi entrar com ele. Já não precisa incomodar-se com aquilo, atalhei impaciente. Basta saber que tudo está bem. Espero que esteja tudo bem no fim, mas creia-me, não pode demasiar-se na guerra de si mesma. Faça com que o Sr. Rochester lhe fique à distância. Desconfie de si como dele. Cavalheiros na posição dele não costumam casar com suas governantes. Irritei-me deveras. Por boa sorte, Adele rompeu no quarto. — Deixe-me acompanhá-los a Millcote! — gritou. — O Sr. Rochester não quer... Embora haja bastante lugar no coche novo, peça-lhe por mim, mademoiselle. Sim, Adélia, pedirei. E fugi com ela da sombria atmosfera. O carro estava pronto. Trouxeram-no para a frente da casa, onde meu amo passeava na calçada, seguido de piloto. Senhor, Adélia pode acompanhar-nos, não pode? Disse-lhe que não. Não quero crianças, só te quero a ti. Deixa ir, por favor. Será melhor assim? Não, ficaremos constrangidos. A resposta foi peremptória, tanto pelo olhar como pela voz. As dúvidas e os avisos da senhora Fairfax deitaram-se sobre mim como geada. Algo de insubstancial e incerto empanou minha segurança. Temia perder parte do ascendente sobre ele e obedecer-lhe mecanicamente, sem mais resistência. Mas quando ele me ajudou a subir para o carro, olhou-me no rosto e perguntou: Que há? Desvaneceu-se o brilho de sol? Deseja seriamente que a criança vá conosco? Fica aborrecida se a deixo aqui? Gostaria muito que nos acompanhasse. Então, vá já buscar o chapéu e volte como um relâmpago! Gritou para Adélia, que obedeceu o mais ligeiro possível. Bem, a interrupção de uma única manhã não importa, sendo que em breve te reclamarei como minha. Teus pensamentos, conversação e companhia para toda a vida. Adélia, depois de puxada para dentro do carro, começou a me beijar em sinal de gratidão, mas o Sr. Rochester a arrumou logo no canto do outro lado. Daí ela me espreitava, vizinho tão casmurro, a constrangia demasiadamente, pois quando ele estava em tal humor, a pequena não ousava fazer observação nem pedir explicações. Deixa vir cá, talvez o incomode aí, enquanto que deste lado há muito lugar. Passou-me como um cachorrinho. Mandá-la aí para um colégio. Mas já sorria. Adélia ouviu as palavras e perguntou se devia ir. Saint mademoiselle? Sim, absolutamente Saint mademoiselle, porque vou levá-la para a lua, onde em um daqueles vales brancos, debaixo dos cumes vulcânicos, hei de buscar uma lapa para viver ali com mademoiselle. Mas não terá que comer? Morrerá a fome? Observou Adélia. Colherei maná para ela, de manhã e à noite, que as planícies e encostas da lua são brancas de maná, Adélia. Precisará aquecer-se. E onde terá fogo? O fogo sai das montanhas. Quando ela ficar com frio, levo-a para cima de um píncaro e deito-a na margem de uma cratera. Oh, que ele será mal, più confortável, e a roupa de estragar-se. Como arranjar a roupa nova? Se eu fosse mademoiselle, nunca consentiria em ir com o senhor. Mas ela já consentiu, deu-me a palavra de honra. Mas será impossível levá-la para lá. Não há estradas e nenhum dos dois pode voar. Mademoiselle é uma fada e estas podem tudo. Ciciou misteriosamente. Avisei a pequena que não se importasse com a badinagem e ela revelou bom cabedal de ceticismo francês, chamando ao senhor Rochester un vrai menteur, assegurando-lhe que desprezava seus contes de fées e que du reste il n'y avait pas de fées e quand même il y en avait. Estava certa de que nunca lhe haviam de aparecer e muito menos oferecer-lhe viver com ele na lua. A hora que gastamos em Millcote tornou-se-me bastante maçadora. O senhor Rochester levou-me a uma loja grande de sedas, onde me mandou escolher meia dúzia de vestidos. Pedi para adiar o negócio, mas não, se devia arrumar tudo já. Por instâncias enérgicas que lhe soprava aos ouvidos, a meia dúzia reduziu-se a dois, os quais ele mesmo queria escolher. Eu observava ansiosamente como sua vista examinava os estofos de cores vivas. Por fim, marcou uma seda cor de ametista brilhante e um vestido de cetim soberbo cor de cravo. Disse-lhe ao ouvido que alcançaria o mesmo efeito comprando-me roupa de ouro e um chapéu de prata, pois nunca havia de trazer o que escolhera. Com dificuldade infinita, porque ele teimava que nem um jumento, persuadi-o a que fizesse uma troca por cetim preto e seda cor de pérola. Pois então passa por hora, mas quisera ver-te brilhante como uma estrela. Afinal, logrei afastá-lo das lojas de sedas e de joias. Quanto mais ele comprava, tanto mais me coravam as faces com sentimento de vergonha e degradação. Quando subimos ao carro, lembrei-me do que tinha esquecido inteiramente no tropel dos acontecimentos tristes e alegres, da carta de meu tio João Eyre à senhora Reed. Sendo que não queria ser tratada pelo senhor Rochester como uma boneca, seria um alívio ter recursos próprios, por limitados que fossem. Escreverei a meu tio logo que voltarmos a casa, e dir-lhe-ei que me quero casar com o senhor Rochester. Se desta maneira ganhar esperança de trazer até um insignificante aumento de fortuna, será mais fácil aguentar agora sua prodigalidade. Sossegada por esta ideia, que pus em obra na mesma tarde, arrisquei-me de novo a encontrar a vista do meu amo e amante, o qual pertinazmente buscava a minha, não obstante eu desviar rosto e olhar. Sorriu-me com um sorriso semelhante ao que num momento feliz e satisfeito talvez um sultão se digne lançar sobre uma de suas escravas, a quem carregou de ouro e gemas. Apertei-lhe vigorosamente a mão que procurava a minha. — Ora, Joana, que queres? Hás de forçar-me até a passar por uma cerimônia de matrimônio especial, sem ser a azul de fronte do altar. Exiges termos especiais. Quais são? — Só quero guardar meu espírito desafogado, senhor, não oprimido por obrigações. Lembra-se do que disse da Céline Varan, das pedras preciosas e cachemiras que lhe dera? Eu não serei sua Céline inglesa. Continuarei em meu posto de governante de Adélia, ganhando desta sorte meu sustento e alojamento e 30 libras por ano. Com este dinheiro comprarei o meu enxoval. E o senhor nada me dará afora... Afora o quê? Afora sua estima, e em troco lhe darei a minha, e estamos quites. Ora, em ponto de teimosia genuína e orgulho inato, não tens igual, murmurou ele. Aproximamo-nos de Thornfield. Farás o favor de jantar comigo hoje? Perguntou ao passar o portão. Não, obrigada, senhor. E se dás licença, porque esse... Não, obrigada. Nunca jantei com o senhor e não vejo razão para fazê-lo até que... Até que? Delicias-te em meias frases. Até não poder agir de outra maneira. Julgas que como a maneira dos antropófagos para temeres ser minha comensal? Ainda não formei opinião a respeito, senhor. Entretanto, insisto em continuar o meu modo de viver por mais este mês. Deves largar já esta escravidão de governante. Acha? Com sua licença, não o largarei. Como dantes, ficarei longe do senhor o dia inteiro. Pode mandar chamar-me à noite. Se assim achar conveniente, irei, mas só então. Careço de um charuto, Joana, ou de uma pitada, para me confortar em tal secura, por me donner une contenance, como diria Adélia. Mas, desgraçadamente, não tenho a charuteira nem a caixa de rapé. Mas ouve, no ouvido, ainda é o teu tempo, tiranete, mas chegará o meu, em breve. E uma vez que estejas bem segura, falando figuradamente, hei de prender-te a uma corrente como esta. Tocou na corrente do relógio? Sim, esta coisinha bonitinha, hei de trazê-la sobre o meu seio, para nunca mais perder tal joia. Dizendo isso, ofereceu-me o braço para apear, e enquanto tirou Adélia da carruagem, entrei em casa e escapei ao meu salvo para o meu quarto. Como era de esperar, mandou-me chamar à noite. Tinha preparado uma ocupação para ele, pois estava resolvida a não passar todo o tempo em um tête-à-tête. Lembrei-me de sua voz excelente, sabia que gostava de cantar. Bons cantores geralmente têm esta inclinação. Eu não era vocalizadora e, conforme seu juízo fastidioso, tinha pouca execução no piano, mas deliciava-me em ouvir boa música. Apenas o crepúsculo, hora de romance, começou a baixar o véu azul da noite estrelada, levantei-me, abri o instrumento e pedi-lhe, pelo amor do céu, que cantasse. Chamou-me uma feiticeira caprichosa e disse que antes cantaria em outra ocasião. Porém, insisti que a ocasião era propícia como nunca. Gostas da minha voz? Muitíssimo. Evitava, aliás, animar-lhe esta vaidade, mas por uma vez e por motivos práticos, quis antes estimulá-la. Neste caso, deves tocar o acompanhamento. Com muito gosto, senhor. Hei de esforçar-me. Comecei, mas em um instante fui varrida da cadeira e qualificada uma estropeadora. Ficando eu de lado, exatamente como desejara, ele tomou meu lugar e começou a acompanhar-se a si mesmo, pois não tocava menos bem do que cantava. Escondi-me no recesso de uma janela, e enquanto estava aí sentada e olhava fora as árvores mudas e o prado escuro, entoava ele com voz suave e doce melodia as seguintes instâncias. Amor leal, qual nunca coração sentiu jamais no âmago fervente, em cada veia a correr ligeiro, a boa fada me deitou da vida. Amava seu chegar a cada dia, à noite seu partir me magoava. O acaso a retardar talvez seu passo, qual gelo me esfriava as quentes veias. Sonhei que era dita desmedida, amado ser, e tanto quanto amava. E isso era tudo que anelava, eu, cego, e tanto quanto apaixonado. Mas vasto, sem vereda, se estendia o caos por entre nossas duas vidas, perigos semeando como a espuma dos verdes vai-e-vens do oceano. Sitiado como o trilho do bandido, por matas verdes e deserto infindo, pois direito e poder, angústia e raiva, entre ambas nossas almas se metiam. Perigos arrostava eu, e estorvos desafiava, bem como os agouros. Por tudo quanto opõe-se e ameaça, passava eu com ímpeto altaneiro. Agora, pelas nuvens acalmadas de dor, me brilha a lúcida alegria. Já não importa que desditas densas acessem em redor suas baterias. Não temo mais, já nesse doce transe, embora tudo que sofri voltasse irado contra mim, forte e ligeiro, clamando por vingança e sangue e morte. Embora ódio altivo já me afronte, e lei e justiça contra mim se ergam, e força esmagadora a fronte enrugue, jurando inimizade que não finda. Amor, com nobre vínculo solene, a linda mão na minha colocou, dizendo que esse laço tão sagrado as nossas vidas deve entrelaçar. Amor me jura e a beijar protesta, comigo só viver até morrer. Por fim, ventura tenho inexprimível, amado sou e tanto quanto amava. Levantou-se e caminhou para mim. Vi seu rosto todo inflamado, seus olhos de águia lançando raios e brandura e paixão em cada traço. Por um momento senti-me fraca, mas reanimei-me. Não quis cena terna nem demonstração teatral, em ambas haveria perigo. onde achar a arma de defesa. Afiei a língua e, quando me alcançou, perguntei com voz dura. Quem se casaria depois daquilo? Era uma pergunta estranha na boca de sua Joana. Seria? Eu considerava muito natural e até necessária, pois ele tinha dito que sua mulher morreria com ele. Que pretendia com aquela ideia pagã? Eu não tinha vontade de morrer com ele e ficasse sabendo. Tudo que ele desejava e rogava era que vivesse com ele. A morte não era para a Joana? Era. Eu tinha direito de morrer quando viesse a minha hora, mas queria esperá-la e não ser levada à sua pira funerária como uma viúva oriental. Não lhe perdoaria a ideia egoística, provando-lhe o perdão com um beijo? Não, que me desculpasse. Ouvi-o apostrofar-me como um entezinho cruel. E acrescentou. Qualquer outra mulher ter-se-ia derretido ao ouvir estrofes tais, guinchadas assim em seu louvor. Assegurei-lhe que eu era naturalmente dura, que nem um seixo, e que me havia de experimentar muita vez como tal, e que de mais a mais estava decidida a mostrar-lhe vários pontos ásperos de meu caráter antes de terem passado as próximas 4 semanas. Havia de saber perfeitamente que compra queria fazer, enquanto estivesse em tempo para rescindi-la. Não te queres calar ou falar com siso? Hei de calar-me quando me aprouver, e no tocante ao siso, lisonjeio-me de possuir bastante. Agitou-se, gritou apres e ais. Muito bem, pensei. Podes chamejar e irritar-te quanto quiseres. Sei que este é o melhor plano para contigo. Amo-te mais do que posso dizer, mas não me quero afundar em sentimentalidade descabida. E com este alfinete da ironia guardar-te-ei também a ti da beira do abismo. Aos poucos arrufei-o consideravelmente, e depois de ele ter se retirado desgostoso para outra extremidade da sala, eu me levantei e, desejando-lhe em tom natural e na maneira acostumada às boas noites, deslizei-me pela porta lateral e fui para meu quarto. Segui o sistema assim estreado durante todo o prazo da provação e com o melhor êxito. Conservava-o em uma disposição bastante azeda e rabugenta, mas contudo vi que ele ficava otimamente entretido e que uma submissão de cordeirinho e sensibilidade de rola, posto que lhe tivesse alimentado o despotismo, teria muito menos correspondido ao seu juízo, bom senso e gosto. Em presença de outro, portava-me como antes, com deferência e calma, por não haver necessidade de outra coisa. Só nas palestras da tarde era que o paralisava e afligia. Sempre às 7 horas, a primeira badalada, mandava-me chamar, mas já não tinha para mim termos como amor, querida, quando me apresentava. Os melhores apelidos com que me servia eram boneca provocante, trasgo malicioso, monstro, etc. As carícias eram substituídas por caretas, o aperto de mão por um puxão no braço, o beijo na face por um beliscão na orelha. Ia tudo muito bem. No presente, preferia estes carinhos um pouco de fera à maior ternura. Via que a senhora Fairfax me aprovava. Seus temores por mim se desvaneceram. Por conseguinte, procedia bem. Entretanto, o senhor Rochester asseverava que meus maus tratos o faziam andar na espinha e ameaçava-me vingança tremenda por minha conduta de então, em um período não muito afastado. Ria-me com meus botões. Estou capaz de te fazer guardar a distância conveniente agora e não há dúvida que eu poderei também mais tarde. Se um expediente perde a força, é só buscar outro. Contudo, minha tarefa não era fácil. Muita vez teria preferido ser-lhe agradável a atormentá-lo. Meu marido futuro tornava-se meu universo e, mais do que isso, quase minha parte da bem-aventurança. Ele estava entre mim e todos os pensamentos religiosos, como no eclipse a lua passa por entre o homem e o alto sol. Naqueles dias eu não via o Criador por causa da criatura da qual tinha feito meu Deus. Fim da sessão 24. Narração de Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil.